apaixonando e você foi me iludindo. E aí deu no que deu. Nasceu, nasceu, nasceu. E você correu, correu. Fiquei de pneuzinho, aumentei uns quilinhos. Você me abandonou e nem olhou mais pra mim. Tem que ser homem pra suas contas pagar.